Cheiro 28, página 249. Amy Elliott Dunn, 15 de fevereiro de 2012. Entrada de diário. Que tempo estranho este. Tenho de pensar assim, tentar analisar as coisas com algum distanciamento. Que período esquisito para recordar. Vai ser engraçado quando tiver 80 anos, vestida de lavanda desmaiada, e for uma figura sensata e divertida a beber martinis. Isto dará cá uma história? Uma história estranha e horrível de algo a que eu sobrevivi. Porque há alguma coisa de horrivelmente errado com o meu marido. Disso tenho agora a certeza. Sim, está de luto pela mãe, mas isto é algo mais. Parece que me é dirigido. Não é uma tristeza, mas consigo senti-lo, observar-me às vezes. E eu levanto os olhos e vejo o seu rosto contorcido de desgosto, como se me tivesse surpreendido a fazer alguma coisa horrível, e não a comer cereais de manhã ou a pentear o cabelo à noite. Tenho andado tão zangado, tão instável. Tenho andado a pensar se a sua disposição não estará ligada a qualquer coisa física. Uma dessas alergias ao trigo que enlouquecem as pessoas, ou uma colónia de esporos de bolor que se tenha alojado no seu cérebro. Na noite passada, desci as escadas e dei com ele sentado à mesa da sala de jantar, com a cabeça entre as mãos, a olhar para um monte de contas dos cartões de crédito. Fiquei a ver o meu marido, sozinho, sob o holofote de um lustre. Tinha vontade de ter com ele, de me sentar ao seu lado, para encontrarmos uma solução como parceiros, mas não o fiz. Sabia que isso o deixaria aborrecido. Às vezes pergunto-me se será isso que está na origem da sua aversão por mim. Ele deixou-me ver os seus defeitos e detesta-me por saber quais são. Ele empurrou-me com força. Há 2 dias empurrou-me. E eu caí e bati com a cabeça na ilha da cozinha e fiquei sem ver durante 3 segundos. Na realidade, não sei o que dizer sobre isso. Foi mais chocante do que doloroso. Estava a dizer-lhe que podia arranjar um emprego, alguma coisa como freelance, para podermos começar uma família, ter uma vida a sério. E o que é que tu chamas a isto? Disse ele. Purgatório, pensei. Fiquei calada. E o que é que tu chamas a isto, Amy? O que é que chamas a isto? Isto não é vida, segundo a menina incrível? Não é a minha ideia de vida, repliquei. Ele deu 3 passadas em direção a mim e eu pensei, parece que me vai. E depois empurrou-me e eu caí. Ambos ficámos a arfar. Ele segurou o punho com a outra mão e deu a sensação de ir chorar. Estava mais do que arrependido. Estava horrorizado. Mas há uma coisa que quero esclarecer. Eu sabia o que estava a fazer. Eu estava a espicaçá-lo de todas as formas. Estava a vê-lo ficar cada vez mais tenso. Queria que ele finalmente dissesse alguma coisa, fizesse alguma coisa. Mesmo que seja mau, mesmo que seja o pior, faz alguma coisa, Nick. Não me deixes aqui como um fantasma. Só não percebi que ele ia fazer aquilo. Nunca tinha pensado no que faria se o meu marido me atacasse. Porque não pertenço propriamente à classe das mulheres maltratadas. Eu sei, cenas da vida real, eu sei. A violência atravessa todas as barreiras socioeconómicas. Mas, mesmo assim, Nick, parece uma fala barato. Mas é que parece tão incrivelmente ridículo. Sou uma mulher maltratada. Incrível Amy e o abusador doméstico. Ele pediu desculpa profusamente. Alguém faz alguma coisa profusamente sem ser pedido desculpa? Suar, acho eu. Ele concordou em pensar na hipótese de aconselhamento. O que era algo que eu nunca pensara poder vir a acontecer. O que é bom, ele é um homem tão bom, lá no fundo, que estou disposta a esquecer, a acreditar que se tratou realmente de uma anomalia sinistra, desencadeada pela tensão em que nos encontramos. Por vezes vezes esqueço-me que Nick sente tanto stress quanto eu. Carrega o fardo de me ter trazido para aqui. Sente a tensão de querer que a minha melancolia se transforme em contentamento. E para um homem como Nick, que acredita intensamente num tipo de felicidade à custa do próprio esforço, isso pode ser enfurecedor. Por isso, o forte empurrão, tão rápido, não me assustou em si mesmo. Aquilo que me assustou foi a expressão do seu rosto, enquanto eu estava no chão a pestanejar e com a cabeça a zumbir. Foi a expressão do seu rosto enquanto ele se controlava para não me voltar a bater. O quanto queria voltar a empurrar-me. A dificuldade que tinha em não o fazer. A forma como tem olhado para mim desde essa altura. Culpa e aversão pela culpa. Absoluta aversão. E aqui vai a parte mais tenebrosa. Ontem fui de carro até ao centro comercial, onde praticamente meia cidade compra drogas. E é tão fácil como aviar uma receita. Sei disso porque Noel me contou. O marido dela vai lá para comprar o charro ocasional. Mas eu não queria um charro. Queria uma arma, para o caso de ser precisa. Para o caso das coisas com o Nick correrem mesmo mal. Só quando já estava a chegar é que me apercebi que era dia de São Valentim. Era dia de São Valentim e eu ia comprar uma arma e depois cozinhar o jantar para o meu marido. E pensei para comigo. O pai de Nick tinha razão em relação a ti. És uma cabra estúpida. Porque se pensas que o teu marido te vai fazer mal, vais-te embora. E, no entanto, não és capaz de deixar o teu marido, que está de luto pela mãe. Não és capaz. Tinhas de ser uma mulher biblicamente horrível para fazer uma coisa dessas. A não ser que alguma coisa corresse mesmo mal. Terias mesmo de acreditar que o teu marido te ia fazer mal. Mas eu não creio que Nick me fizesse mal. Mas sentir-me-ia mais segura com uma arma. Nick Dunn, desaparecida há 6 dias. Go empurrou-me para dentro do carro e arrancou para sair do parque. Passámos a toda a velocidade por Noel, que ia andar com Bonnie e Gilpin em direção ao carro de patrulha, com os trigêmeos cuidadosamente vestidos aos tropeções atrás dela como fitas de papagaio. Fizemos chiar os pneus ao passar pela multidão. Centenas de rostos, um pontilhismo de raiva dirigido à minha pessoa. Fugimos, basicamente, tecnicamente. Uau, que cilada, murmurou Gau. Cilada? Repeti sem conseguir raciocinar. Achas que aquilo foi um acidente, Nick? A cabra dos trigêmeos já prestou depoimento à polícia. Não falou nada sobre a gravidez. Ou então estão a largar as bombas aos bocadinhos de cada vez. Bonnie e Gilpin já tinham sabido que a minha mulher estava grávida e decidiram fazer disso uma estratégia. Era óbvio que acreditavam realmente que eu a tinha morto. A Noel vai estar em todos os programas de televisão por cabo durante a próxima semana a dizer que tu és um assassino e que ela é a melhor amiga de Amy à procura de justiça. Pega à procura de publicidade. Maldita pega à procura de publicidade. Encostei o rosto ao vidro da janela e recostei-me no banco. Havia várias carrinhas de órgãos noticiosos no nosso encalço. Seguimos em silêncio e a respiração de Gau começou a abrandar. Eu olhei para o rio, onde um ramo de árvore seguia o seu caminho para sul. Nick, disse ela finalmente. Achas... Não sei, Gau. Amy não me disse nada. Se estava grávida, porque é que havia de contar a Noel e a mim não? Porque é que havia de tentar arranjar uma arma e não te contar? Disse Gau. Nada disto faz sentido. Retirámo-nos para a casa de Gau. As equipas de televisão iam precipitar-se para o pé da minha casa. E assim que passei a porta, o meu telemóvel tocou. o verdadeiro. Eram os Elliot. Inspirei um pouco de ar, enfiei-me no meu antigo quarto e depois atendi. Preciso te perguntar isto, Nick. Era Rand, com a televisão como barulho de fundo. Preciso que me digas. Sabias que Amy estava grávida? Fiz uma pausa, tentando encontrar a forma certa de expressar a improbabilidade de uma gravidez. Responde-me, porra. O volume de Rand fez-me falar mais baixinho. Falei numa voz suave e tranquilizadora, uma voz vestida com casaco de lã. Nós não andávamos a tentar uma gravidez, Rand. Ela não queria engravidar, Rand. E não sei se alguma vez isso iria acontecer. Nós nem sequer tínhamos relações com muita frequência. Ficaria muito surpreendido se ela estivesse grávida. Noel disse que Amy tinha ido ao médico para confirmar a gravidez. A polícia já fez uma intimação para constar nos autos. Iremos saber esta noite. Fui dar com Gou na sala, sentada com uma chávena de café frio à mesa de jogo da minha mãe. Virou-se para mim apenas o suficiente para mostrar que sabia que eu estava ali, mas não me deixou ver-lhe o rosto. — Porquê é que continuas a mentir, Nick? Perguntou. — Os Elliots não são o teu inimigo. Não deverias, ao menos, dizer-lhes que eras tu quem não queria filhos? Porquê é que hás de fazer de Amy a má da fita? Engoli novamente a raiva. O meu estômago ficou quente com ela. Estou exausto, Gou. Caramba, temos de fazer isto agora? Achas que vamos encontrar uma altura melhor? Eu queria filhos. Tentámos durante um tempo, mas não tivemos sorte. Até começámos à procura de tratamentos de fertilidade. Mas depois, Amy decidiu que não queria ter filhos. Disseste-me que eras tu que não querias. Estava a tentar mostrar boa cara. Oh, espantoso. Outra mentira, disse Gou. Não tinha percebido que eras tão... O que estás a dizer, Nick? Não faz sentido. Eu estava lá, no jantar de comemoração do bar, e a mãe percebeu mal. Pensou que vocês iam anunciar que estavam à espera de bebê. E isso fez Amy chorar. Bem, não consigo explicar tudo o que Amy alguma vez fez, Gou. Não sei por que diabo ela chorou dessa maneira há um ano atrás. Está bem? Gou deixou-se estar sentada em silêncio, com a luz alaranjada da iluminação pública, a criar um halo tipo estrela de rock à volta do seu perfil. Isto vai ser um verdadeiro teste para ti, Nick, murmurou ela, sem olhar para mim. Sempre tiveste problemas com a verdade. Arranjas sempre uma mentirinha se pensas que isso pode evitar uma discussão a sério. Sempre optaste pelo caminho mais fácil. Dizer à mãe que ias para o treino de beisebol quando na realidade tinhas saído da equipa. Dizer à mãe que ias à igreja quando tinhas ido ao cinema. É uma estranha compulsão. Isto é muito diferente do beisebol, Gou. É muito diferente. Mas continuas a pregar mentirinhas como um miúdo. Continuas a ansiar que toda a gente te julgue perfeito. Nunca queres ser o mal da fita. Por isso, dizes aos pais de Amy que ela não queria filhos. Por isso, não me dizes que andas a enganar a tua mulher. Juras que os cartões de crédito em teu nome não são teus. Juras que estavas a andar pela praia quando detestas praia. Juras que o teu casamento era feliz. Neste momento não sei no que é de acreditar. Estás a brincar, certo? Desde que Amy desapareceu, não tens feito outra coisa senão mentir. Isso deixa-me preocupada com o que se está a passar. Silêncio total, por um momento. Gou, estarás a dizer o que penso que estás a dizer? Porque, se é assim, alguma coisa morreu entre nós. Lembras-te daquele jogo que estavas sempre a jogar com a mãe quando éramos pequenos? Continuavas a gostar de mim se... Continuavas a gostar de mim se eu batesse na Gou? Continuavas a gostar de mim se eu roubasse um banco? Continuavas a gostar de mim se eu matasse alguém? Eu não disse nada. A minha respiração estava a tornar-se demasiado ofegante. Eu continuava a gostar de ti, disse Gou. Gou, precisas mesmo que tu diga. Ela ficou calada. Eu não matei Amy. Ela ficou calada. Acreditas em mim? Perguntei. Eu gosto de ti. Ela pôs a mão no meu ombro. Foi para a casa de banho dela e fechou a porta. Esperei para ver a luz acender-se lá dentro, mas continuou apagada. 2 segundos mais tarde, o meu telemóvel tocou. Desta vez era o descartável, de que precisava de me livrar e não podia, porque tinha sempre, mas sempre, de atender a Andy. Uma vez por dia, Nick. Precisamos de falar uma vez por dia. Dei-me conta que estava a ranger os dentes. Respirei fundo. Lá longe, na ponta da cidade, estavam os restos mortais de um forte do velho oeste, agora transformado em mais um parque onde ninguém ia. A única coisa que restava era a torre de vigia em madeira, de 2 andares, rodeada de escorregas e baloiços enferrujados. Eu e Andy tínhamos encontrado uma vez ali, procurando o corpo um do outro, na sombra da torre de vigia. Dei 3 grandes voltas para a cidade, no antigo carro da minha mãe, para ter a certeza de que não estava a ser seguido. Era uma loucura ir lá. Ainda não eram 10 horas. Mas eu deixara de ter uma palavra a dizer nos nossos encontros. Preciso te ver, Nick, esta noite, agora mesmo. Caso contrário, juro que perco a cabeça. Quando parei o carro junto ao forte, apercebi-me do seu caráter remoto e do que isso significava. Andy continuava disposta a encontrar-se comigo, num lugar solitário e sem luz. Comigo, o assassino da mulher grávida. Quando caminhava em direção à torre, através do denso matagal, conseguia ver apenas o seu perfil na minúscula janela da torre de madeira. Ela vai ser a minha perdição. Fiz o resto do caminho em passo acelerado. 1 hora mais tarde, estava na minha casa infestada de paparazzi à espera. Rand disse que saberiam antes da meia-noite se a minha mulher estava ou não grávida. Quando o telefone tocou, agarrei-o de imediato para descobrir que era apenas de Comfort Hill. O meu pai tinha desaparecido outra vez. A polícia tinha sido notificada. Como sempre, falaram como se o burro fosse eu. Se isto voltar a acontecer, vamos ter de pôr termo à estadia do seu pai connosco. Senti um arrepio revoltante. O meu pai a vir viver comigo. 2 filhos da mãe, patéticos e irritados. Daria certamente a pior comédia de amigos do mundo. O fim seria um homicídio, seguido de suicídio. Badum-dum. Deem a deixa para os risos pré-gravados. Estava a desligar o telefone e a espreitar o rio pela janela de trás. Mantenha calma, Nick. Quando avistei uma figura junto ao abrigo dos barcos, pensei que devia ser algum repórter perdido. Mas depois reconheci qualquer coisa naqueles punhos cerrados e nos ombros tensos. Comfort Hill ficava a 30 minutos de distância a pé, vindo sempre a direito pela River Road. De alguma forma, tinha-se lembrado da nossa casa, quando não era capaz de se lembrar de mim. Saí para a escuridão e vi-o a balouçar um pé sobre a margem, olhando fixamente para o rio. Menos sujo do que antes, embora tivesse um cheiro ácido, a suor. Pai, o que é que está a fazer aqui? Está toda a gente preocupada. Ele olhou-me com os seus olhos castanhos escuros. Uns olhos vivos, sem aquela cor leitosa que alguns velhos adquirem. Teria sido menos desconcertante se fossem dessa cor. Ela disse-me para vir, disse ele bruscamente. Ela disse-me para vir. Esta casa é minha. Posso vir sempre que quiser. Fez este caminho todo a pé? Posso vir aqui sempre que quiser. Tu podes odiar-me, mas ela gosta de mim. Quase me ri. Até o meu pai estava a reinventar a relação que tinha com Amy. Alguns fotógrafos que estavam no relvado da parte da frente começaram a disparar as suas máquinas. Tinha de levar o meu pai de volta ao lar. Podia imaginar o artigo que iriam escrever para acompanhar estas imagens exclusivas. Que tipo de pai era Bill Dunn? Que tipo de homem criou? Santo Deus, se o meu pai começasse com uma das suas arengas contra as cabras, marquei o número de Comfort Hill. E depois de alguma insistência, enviaram uma enfermeira para o ir buscar. Fiz questão de me exibir, acompanhá-lo gentilmente até ao carro, murmurando de forma tranquilizadora, enquanto os fotógrafos tiravam os seus instantâneos. O meu pai sorri quando ele se foi embora. Tentei parecer um filho muito orgulhoso. Os repórteres perguntaram-me se matei a minha mulher. Estava a retirar-me para dentro de casa quando chegou um carro da polícia. Foi Boney que veio à minha casa, desafiando os paparazzi para me contar. Fê-lo gentilmente, num tom suave. Amy estava grávida. A minha mulher tinha desaparecido com o meu bebê dentro dela. Boney observou-me à espera da minha reação para descrever no relatório da polícia. Por isso disse para mim mesmo: age como deve ser, não estragues tudo. Age como se espera que um homem haja quando ouve esta notícia. Pus a cabeça entre as mãos e murmurei: oh, meu Deus, oh, meu Deus. E enquanto o fazia, vi a minha mulher no chão da nossa cozinha, com as mãos à volta da barriga e a cabeça desfeita.